Espírito Santo, meu amigo, eu vim aqui pra gente conversar. Vim falar dos meus anseios, meus dilemas, minha dor. Sei que fostes enviado, és o meu consolador. Senhor, eu reconheço que sou falho e vim aqui pra te pedir perdão. Não sei mais andar sozinho sem a sua companhia. Estou vivendo em fracassos e em intensas agonias. Muda meu viver. Cansei de chorar, preciso mudar. Te chamo, vão me humilhar, aos teus pés lançar. Te amo, transforma meu ser, muda meu viver. Senhor, podes me moldar. Sou tua casa, Espírito Santo, vem em mim morar. Sou falho e vim aqui pra te pedir perdão. Não sei mais andar sozinho sem a sua companhia. Estou vivendo em fracassos e em intensas agonias. Muda meu viver. Cansei de chorar, preciso mudar. Te chamo, vão me humilhar, aos teus pés lançar. Te amo, transforma meu ser, muda meu viver. Senhor, podes me moldar. Sou tua casa, Espírito Santo, vem me morar. Cansei de chorar, preciso mudar. Te chamo, vão me humilhar, aos teus pés lançar. Te amo, transforma meu ser, muda meu viver. Senhor, podes me moldar. Sou tua casa, Espírito Santo, vem em mim morar. Sou tua casa, Espírito Santo, vem em mim morar, vem em mim morar.